em sua direção. O tempo já concedeu horas de glória que escaparam pelas mãos. Agora vejo um rosto envelhecido procurando abrigo, indo na contramão. Estragos.